Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira, dia 12 de novembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Polícia Rodoviária Federal apreende 430 quilos de cocaína em bitrem. Folha de São Paulo. Violência tem escalada e mortes chegam a 31. O Estado de São Paulo. Saques reforçam indícios de desvio pelo PCdoB. Jornal Agora. Caixa aumenta o teto do consórcio para R$ 700 mil. Correio Brasiliense. Domésticas menores de idade à mercê de abusos dos patrões. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, a luta nossa aqui, ela tem um objetivo. É ajudar a se construir com mais condição humana a cidade de Anápolis. A nossa luta é ajudar a autoridade a conhecer melhor os problemas da cidade, para levar benefício mais rápido à população, e é ajudar a população, levantando com ela a voz em favor das melhorias que só o poder público pode efetuar. Então é um trabalho de parceria, é um trabalho nosso de parceria com o povo, com os nossos ouvintes, com os moradores, não só de Anápolis, como de outras regiões também, e ajudar as autoridades a conhecerem um pouco mais os problemas do dia a dia de cada cidadão, de cada cidadã. E agora hoje eu quero falar a respeito destas casas financiadas pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa é diferente de outros programas anteriores. Eu me lembro que na administração do PMDB, na administração de Iris Rezende Machado no governo, e nós estávamos passando pela prefeitura também, quando se falava em programa de construção de casa, era para entregar para famílias de baixa renda e sem cobrar prestação, sem cobrar nenhuma contrapartida por parte daquele que recebia o benefício. Era um programa de construção de casas para famílias que não tinham a casa própria. Agora não, agora é um financiamento, como outro qualquer. Cidadão habilita-se na Caixa Econômica Federal para poder ter direito a comprar esta casa. E não tendo casa para todos, há uma espécie de seleção entre aqueles que podem ou não podem ocupar essa residência. E diante disso, trata-se, portanto, de um programa de financiamento de casa própria. Financiamento bancado pelo governo federal, bancado pela Caixa Econômica Federal. É diferente, portanto, daquele que constrói a casa e faz a entrega à família necessitada. Aí trata-se de um programa onde todos podem se habilitar, de acordo com os critérios estabelecidos pela Caixa, e, consequentemente, o cidadão fica devedor da Caixa Econômica pagando aquela parcela mensal. Pois bem, mas nós temos alguns critérios que devem ser obedecidos. Um deles, por exemplo, que o governo federal exige, é que haja a infraestrutura completa. Infraestrutura representa abertura de ruas com o seu calçamento natural, ao programa de água potável, o esgoto sanitário e ainda todo aquele serviço necessário para fazer um agrupamento, Se você vai levar 300, 400, 800, 1000 famílias para um local, é preciso que haja a previsão e a construção, antes da entrega do imóvel àquele que vai ali habitar, haja a creche para atender as mães que necessitam de creche quando elas vão trabalhar. É preciso que haja o sistema policial e, principalmente, é necessário que haja a escola para as crianças e também o atendimento na área de saúde. E a gente tem notado que aqui em Anápolis, os loteamentos que fazem o recebimento dessas casas, eles surgem em locais distantes sem que haja essa infraestrutura. E a casa é entregue sem que haja condição normal para uma vida normal de uma família que vai morar em qualquer ponto da cidade. Eu recebi uma correspondência, está aqui em minhas mãos, sobre essa questão lá do Leblon. O amigo escreve o seguinte: senhor Ademar Santillo, Rádio Manchester FM, Anápolis, Goiás. Prezado senhor, como cidadão anapolino, já residente nessa cidade por um período de 55 anos, onde tive o prazer de observar de perto a administração municipal de Santillo, Henrique, Ademar, Onaide Santillo, etc. E digo administração de Santillo porque, a bem da verdade, Anápolis foi construída pelo Santillo, onde tenho saudade daquela época, diz ele no início da sua correspondência. Por esse motivo, como eu sei da luta de vocês em favor da cidade, em favor dos mais necessitados, sempre se colocando ao lado daquele que precisa de uma proteção, é que eu tive a liberdade de fazer esse pedido. Não para mim, mas sim para todos aqueles que são excluídos, aqueles que são considerados pobres, coitados, requerentes das residências no residencial Leblon. Falo do Leblon porque estive lá e constatei o que vou falar. O conjunto residencial Leblon nessa cidade, ele foi concebido e está sendo realizado na forma de venda de casa por parte da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. E é agora na atual administração, através do programa que veio da área federal, a partir do Lula e passando agora por Dilma Rousseff. Após tanto trabalho e dificuldade burocrática, isto é, exigências de documentos como nome limpo no SPC, averbações judiciais, principalmente para as mulheres separadas dos seus maridos, elas que estão há vários anos e que têm direito a essa casa, e uma série de outras exigências, não é, que acaba fazendo com que muita gente deixe de ter direito à casa. Agora, no ato da entrega das chaves da casa do Leblon, no dia 6 de novembro de 2012, lá mesmo no residencial Leblon, debaixo de uma grande barraca, o diretor responsável pela área, o Francisco Rosa, o senhor presidente da Caixa Econômica Federal aqui na região e o senhor prefeito Antônio Gomide, fazendo advertências aos futuros moradores do Leblon, como, por exemplo, pontualidade no pagamento das prestações da casa, manutenção do imóvel, não devendo alugar, vender, emprestar, etc., tudo sob a fiscalização da Caixa Econômica Federal e também da Polícia Federal. Um dia que era para ser de festa, de comemoração, foi mais de advertência e puxão de orelha àqueles que vão receber o direito a morar ali. Além de pedir aos proprietários, moradores, a fiscalização de seus vizinhos, tudo isso sob pena da perda do imóvel que conseguiu. Porém, antes do término destas imposições, como em um verdadeiro comício político, valendo ressaltar que isto era falado em um potente alto-falante, aqueles que estavam lá comandando o espetáculo alegaram que após a entrega das chaves, correria tudo sob a responsabilidade do comprador. Caso houvesse invasão de terceiros, a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal nada iriam fazer para a devolução do imóvel, devendo o comprador, aquele que ia habitar no imóvel, recorrer ele à justiça. Ora, em um alto-falante falaram isso, o que foi mesmo que um aviso para as pessoas de má fé, quando pode muito bem chamar a atenção de marginais para uma verdadeira invasão organizada. Se a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal não vão zelar pela não invasão do imóvel, como é que um coitado que compra uma casa lá vai ter condição dele bancar com a responsabilidade de retirar o invasor? Ele não tem condição para isso. Para isso ele precisa pleitear na justiça, ele tem que ter advogado, ele tem que pagar todos os encargos junto à justiça. É um absurdo. Quem tem que garantir isso é a Caixa Econômica Federal e é a Prefeitura Municipal. Dizer que é o dono do imóvel que vai ser obrigado a retirar a quem invadir é o mesmo que chamar uma quadrilha organizada para entrar no Leblon, porque lá tudo vai correr a mil maravilhas para o invasor, pois ele não vai ter nenhum compromisso em ter que enfrentar a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. E entre o invasor quadrilheiro e aquele que recebe o imóvel com toda dificuldade, quem ganha a parada é aquele que é mais forte. E numa briga entre invasor e aquele que tem a casa e que é pobre, já está na cara que vai ganhar o invasor. Falar isso de público é chamar o invasor para invadir as casas imediatamente. Porém, naquele lugar não tem água, não tem luz, não há transporte, não há asfalto. Vale ressaltar que com a entrega das chaves, receberam apenas um protocolo de agendamento para ligações de água e energia. E não tem data marcada, vai demorar muito. Com esse pobre permanecerá nesses imóveis, eu pergunto, com lama, sem luz, sem água, sem o meio de condução, sem escola, sem posto de saúde, sem polícia, sem esgoto sanitário, é realmente uma coisa absurda. E eu peço que o senhor faça a divulgação, porque é na defesa não minha, que moro aqui há 50 anos e tenho onde morar, mas fale em favor daqueles que são excluídos e que acabam enfrentando esse tipo de organização por parte da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. É a denúncia que nos faz o ouvinte Elifas José Batista é quem enviou essa correspondência para nós, e nós vamos tomar todas as providências para exigir isso. Realmente é um absurdo entregar uma casa que não tem água potável, que não tem esgoto sanitário e vai ter que conviver com as fossas, que não tem energia elétrica, que não tem meio de transporte, que não tem asfalto, que não tem escola, que não tem creche, que não tem área de lazer, que não tem posto policial. É realmente uma questão muito séria. Então, diante disso, eu levanto a voz em favor daqueles que mais necessitam e cobrando das autoridades que assumam a sua responsabilidade e não joguem no ombro do pobre coitado que adquiriu a casa a responsabilidade pela manutenção da ordem no local. Isso é de responsabilidade das autoridades constituídas, que para tanto têm estrutura e tem dinheiro público para isso, e não o pobre que está à procura de um local para morar. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil durante o final de semana em Anápolis. Mais um final de semana sangrento, marcado pela violência e por mortes. Chegamos de maneira oficial a 121 homicídios registrados este ano em Anápolis. O primeiro deles do final de semana aconteceu no Jardim Esperança. Logo depois do Industrial Munir Calixto, depois do Distrito Agroindustrial, você vai um pouco mais que chega lá. Um rapaz não identificado foi morto a golpes de faca no pescoço em uma rua escura. Chovia muito na sexta-feira quando aconteceu este homicídio. Olha, caso lamentável, por enquanto não há nenhuma identificação desse corpo. Ninguém procurou a delegacia da Polícia Civil e muito menos o Instituto Médico Legal. Infelizmente. Olha, tivemos também mais um homicídio registrado pela polícia. Aconteceu ontem à noite, por volta das 8 horas, ali no bairro Paraíso. Desta feita, a vítima foi Cleiton Gomes de Oliveira, um servente de pedreiro de 32 anos de idade. Puxando junto à polícia militar, esse rapaz já tinha algumas passagens pela polícia. Ele já tinha passagens pelo artigo 155, que é a prática do furto, artigo 157, que é a prática do roubo, e 180, que é a receptação de mercadoria roubada. Segundo informações da esposa da vítima, ele era usuário, mas não estava tendo nenhum problema há mais de 2 anos. Segundo informações, ele teria chegado no bar do Maranhão, onde ele iria pagar uma conta. O atirador estava dentro do bar. O primeiro tiro que ele levou foi na mão e depois foi executado. Os disparos, a informação é que eram de pistola. Ainda falta a confirmação se 380 ou 9 milímetros. Fato é que esse rapaz morreu dentro desse bar, na via principal do bairro Paraíso. Infelizmente, ninguém foi preso. Aí sim está confirmado 121 homicídios dolosos praticados aqui na cidade. Número este que pode chegar a 122. Assim está registrado no primeiro DP, como homicídio doloso. Um rapaz de 22 anos de idade foi encontrado ontem por volta das 2 horas da tarde. Em um motel, morto, com a cabeça dentro da banheira, mas havia ferimento, havia muito sangue na banheira. Esse rapaz, Fábio Barruda Calado, 22 anos de idade, um estudante, teria dado uma entrada no motel à meia-noite de sábado sozinho. Teria pedido uma garota de programa e foi logo informado pela direção da casa que eles não agenciavam esse tipo de coisa. Então ele consumiu mais bebidas. Passou-se a noite, passou a manhã, veio à tarde, ele não saía do quarto. O pessoal fez a chamada, nada dele sair. Foi quando resolveram entrar. Esse rapaz estava nu no quarto, com a cabeça dentro d'água, morto. Sangrava pelo nariz. Segundo informações, havia uma marca na cabeça, onde teria sido um ferimento na cabeça. Mas não se sabe. Ele entrou sozinho. Quem teria matado esse rapaz dentro do motel com a porta trancada? Nada foi levado desse rapaz. Tava carteira, o dinheiro, o tablet, todos os objetos pessoais, como celular também. Infelizmente, né, é um crime ou uma morte que ainda vai ser esclarecida pela polícia. Se for confirmado, homicídio, como assim está registrado na delegacia, 122. Se não, 121 neste ano de 2012, lamentavelmente. Olha, tivemos ainda uma prisão de um menor de idade. O ladrão se deu mal mais uma vez, é a segunda vez esse mês, hein? O menor LBO, 16 anos de idade, resolveu fazer um assalto. Assaltou dois irmãos, o Ayrton Moreira de Oliveira e o Jason Moreira Gomes. Olha o que acontece no caminho. Esse fato aconteceu na Avenida Divino Pai Eterno. O Jason percebeu que a arma que esse menor estava usando era de brinquedo, amigo. Pra quê? Partiu pra cima do menor, houve luta corporal e o menor acabou preso pela polícia. Apreendido, preso, é tudo igual. Está na delegacia geral, onde foi autuado em flagrante pela tentativa de roubo. Artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Ele só aguarda uma transferência para o 4º Batalhão, lá para o Centro de Internação de Adolescentes. Então, como viu, ouviram e ouviram, um final de semana bastante puxado na área policial em Anápolis. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O STF, Supremo Tribunal Federal, começa a última semana sob o comando do ministro Carlos Aires Brito, ainda tentando acertar ritmo e parâmetros para a definição das penas dos condenados no julgamento do Mensalão. Nesta segunda-feira, os ministros devem concluir as punições dos 5 réus do núcleo publicitário ligado ao operador do esquema Marcos Valério. As penas aplicadas até agora a Valério e seu grupo já ultrapassam 105 anos, além de R$8.400.000 em multas. Ainda precisam ser determinadas as sanções de lavagem de dinheiro ao advogado Rogério Tolentino e de evasão de divisas e lavagem para Simone Vasconcelos, ex-diretora financeira de uma das agências do empresário. Além de Valério, Tolentino e Simone, o núcleo publicitário é formado por Ramon Rolerbá e Cristiano Paes. A ré, Geisa Dias, foi inocentada. Notícias da Manchester. A Caixa Econômica Federal, líder em financiamento habitacional no país, está se adaptando ao boom do mercado imobiliário no segmento de consórcios. A instituição financeira mais que dobrou o valor máximo da carta de crédito, passando de R$300 mil para R$700 mil. Esse patamar já havia sido alcançado pelos concorrentes Banco do Brasil, HSBC e Itaú. Entendemos que era uma boa hora, porque tem demanda importante para essas faixas acima de R$300 mil, afirma o diretor de consórcios da Caixa, Maurício Maciel. Até outubro, as vendas de cotas imobiliárias no banco registraram um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2011. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar está valendo hoje o que valia na sexta-feira. Um dólar comercial está valendo R$2,048. O dólar turismo, R$2,16. O dólar paralelo, R$2,19. Notícias da Manchester. E agora vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o coronel Sidney Pontes, que vai trazer para nós informações aí da CMTT. É Marcia Tiro, moradora da Rua das Laranjeiras, pede à CMTT a colocação do antipático quebra-mola naquela rua, ali no residencial Dom Felipe, que está realmente causando perigo às pessoas. Os veículos imprime velocidade acima do permitido e colocando a vida das pessoas em risco. Coronel Sidney fala conosco a respeito do assunto lá da Rua das Laranjeiras. Coronel, bom dia. Bom dia. Ali é continuação da Rua E, depois da José Hermano, começa ali a Rua das Laranjeiras. E vai até a Rua 2. Então a Rua da Laranjeira fica ali no entremeio, entre a Rua E e a Rua 2. Nós vamos fazer a anotação e eu não garanto a questão do quebra-mola. O que nós precisamos e o que eu posso garantir é a presença da engenharia naquele local, para que a engenharia possa fazer um levantamento e ver o que nós podemos fazer ali para diminuir o excesso de velocidade. Seja o redutor de velocidade, seja através dos tachões ou a previsão futura de uma barreira eletrônica, o que nós podemos garantir para o ouvinte é de que nós vamos encaminhar a engenharia lá para fazer o estudo, para ver o que pode ser feito para diminuir o excesso de velocidade naquela rua. Muito bem, o motorista da TCA reclama de um bar na Praça da Bíblia, diz que coloca os cones no leito da rua, impedindo inclusive o ônibus fazer uma manobra para passar naquele local. Eles foram conversar com a proprietária do bar, coronel. Ela disse, não vou tirar isso aqui à noite, ele tem muito aluno naquele local à noite ali. Ela disse, eu tenho costa quente, ninguém vem me perturbar. Como é que fica essa situação, coronel? É lei do engano, ela está equivocada, certo? Isso não procede, pelo menos por parte da CMTT, que eu posso garantir. Nós temos orientado as pessoas ao encontrar essa reserva. É comum, às vezes, o proprietário do estabelecimento comercial reservar o local público para uso privado, que isso é proibido. Eu, particularmente, na questão de diretor, já recolhi equipamentos, cadeiras, móveis, poltrona, caixa de banana, reservando local público. Nós orientamos os fiscais para que informe a pessoa na retirada imediata disso aí. Diante deste fato, eu estarei, inclusive, pessoalmente fiscalizando esse local, orientando para que a pessoa retire do local público esses objetos, esses cones colocados indevidamente em local público. Em havendo a insistência por parte dela ou de qualquer outra pessoa, nós estaremos recolhendo esse material e trazendo para a CMTT. É uma garantia que eu posso dar. Notícias da Manchester. E você que está ouvindo, quer participar do programa? Tem alguma questão que precisa ser levantada, discutida? Telefone para 3943-9303 e deixe a sua mensagem. E vamos aí, àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a mensagem. Fala comunidade. Fala, Demar. Bom dia, aqui quem fala é o Júnior, é o Rich aqui do Nações Unidas. Essa história aí que a obra do Central Park já parou por falta de pagamento, isso é mentira. Parou porque está chovendo muito, choveu muito aqui e está só barrela ali, estão mexendo com barro. A verdade tem que ser dita, a obra não parou. Portanto, tem gente trabalhando lá até agora mesmo, até as 4 horas cheia. Obrigado. Fala comunidade. Boa noite, Ademar Santino. Eu gostaria de ver contigo, para você estar solicitando junto ao prefeito o que ele pode estar fazendo aqui no nosso bairro. Parque das Primaveras. Não tem as praças aqui, é Praça do Capim, né? Nós gostaríamos de uma quadra de esporte, fazer a praça, né? Porque não tem praça, direto acontece acidente, não tem sinalização. Gostaria de ver contigo aí o que você pode estar reclamando aí junto às autoridades para estar nos ajudando. Boa noite, muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui é a Divina do Parque das Primaveras. Ademar, eu queria que vocês olhassem com o prefeito quando é que ele vai fazer a praça aqui do nosso bairro, porque a gente tem 4 rotatórias aqui e está jogada, né? A praça que já tinha, ele reformou, e aqui no nosso bairro ele não fez nada. Então, eu gostaria que o senhor estivesse olhando, né, o que ele pode fazer por nós aí. Eu agradeço, bom dia. Fala comunidade. Ademar, eu ganhei lá no Leblon e eu já peguei o endereço, mas até hoje não me ligaram para me assinar o contrato. Eu queria que você, com o seu desempenho, pudesse descobrir o que está acontecendo, porque eles disseram que iriam entregar todas as chaves até o dia 29 de outubro. Obrigada. Bom dia a cada amigo, a cada amiga que telefonou para cá. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você que está nos ouvindo também. Muito obrigado pela sua participação. Telefone para 3943-9303 ou até pela internet e deixe aqui a sua reclamação. Olha, senhores ouviram aí. A Divina e mais um morador lá do Parque das Primaveras estão cobrando benefícios, principalmente na área do lazer, lá para o Parque das Primaveras, dizendo que tem o local onde tem que ser construída uma praça, por exemplo, e até agora esses benefícios não chegaram. E eles querem que esse benefício chegue ao Parque das Primaveras o mais rápido possível. A nossa ouvinte fala lá do Leblon, que até agora não recebeu ainda o chamado para o recebimento das casas, não é? A gente vai trazer informações nesse sentido. Aliás, o Francisco Rosa, falando sábado ao nosso programa, diz que está com tudo programado para entregar estas chaves imediatamente, lá no conjunto que a nossa ouvinte reclama. E o Júnior, lá das Nações Unidas, ele rebate uma colocação feita por um ouvinte, que telefonou dizendo que a obra do Central Parque Onofre Quinan estava paralisada por falta de pagamento à empresa. O Júnior está dizendo que não, parou porque está chovendo, mas que a obra vai ter a continuidade normal, que vai ter a sua feitura dentro daquilo que é do organograma da Prefeitura Municipal. É a colocação feita pelo Júnior em relação à informação da paralisação das obras. Ele diz que a paralisação se deu em função do período chuvoso. E nós, mais uma vez, colocamos o nosso programa inteiramente à sua disposição. Telefone para cá, 3943-9303, e vamos discutir as questões, vamos defender a comunidade e vamos ajudar a prefeitura e os órgãos públicos do Estado e federais a resolverem a questão levantada pela população. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo! Boa semana para você, tudo de bom, amigo. Vai começar mais um grande programa da Manchester FM, agora às 7 horas e 59 minutos. Ótima segunda-feira! A nossa rádio Manchester. Óculos quebrado? Tá na hora de trocar. Promoção quebrou, levou Óticas Diniz. Na Óticas Diniz, seus óculos quebrados valem 50% de desconto na troca da armação nova. É isso aí, quebrou, ganhou. Você troca a armação com 50% de desconto. E mais, você concorre à promoção 20 anos, 20 carros. Tá esperando o quê? Óculos novos e sorteio de um carro zero quilômetro. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz, Rua Manuel da Abadia, Rua Rui Barbosa, Praça Bom Jesus. E em breve no Ana Shopping. Vem aí, a gravação do DVD mais esperado do ano, Eduardo Melo. Você tira toda a minha atenção. Dia 21 de novembro, quarta, em Goiânia, no Sol Music Hall. Você vai conhecer os novos sucessos. Já não para de bater, o coração precisa de você. Participações confirmadas de Leonardo, Guilherme Santiago, Cristiano Araújo e de Paulo e Paulino. Um DVD pra ficar na história da capital sertaneja do Brasil. Informações 3098-7666 ou www.eduardomelo.com.br.